Oeste, Alfa Romeo, contato radar 70 milhas Nordeste Salvador, mantém o nível 100, voe na proa de Salvador, informe ideal descida. Ajustar o time do 104. O procedimento é chegada a bombe. Guarana proa de Bonfi, posição Bonfi, após pelo e fará o procedimento R-Nave, se a nave tiver condições. Vai fazer o procedimento ND2 Zulu, magnética 101 no Decembra. Procedimento NDB Zulu, magnética 101 no Decimba, tem condições? Gente, voe na proa de bomba. Convido para passar o visual já na final. Dame Torre, 118 decimal 95, bom ponto, Vitor para passar. 1895 Charlie. 7 Hotel Romeo, voe rotatório, informe visual com a pista 17. Voando rotatório, vamos voar com a pista 17. Baixe transferência de comunicações, Juliette Hotel Romeo. Vitor Papa Charlie, vento 150 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista 10. Ok, possibilidade de pousar na 17 direto? Prosseguir para o pátio da Airstar? Se fizer uma base curta, tem. Assim, eu prossegui então uma base curta pela 17, para patear. Propõe a modificação da presente? Assim, bom. Verificou 1-6, curva à esquerda e chama girando a base curta para 17, baixo travado. Ok, informará na base curta, baixo travado, para patear. Quando estiver pronto, está 10, azul 41, 18, boa tarde. Boa tarde, 4198. Autorizado a alinhar e decolar aqui, pista 10. Vento 160 graus com 10 nós. Nenhum decolo da 10-4-1-8. 3567, decolo 16, chama 908, boa viagem. Senhor, boa tarde, bom trabalho. Então, eu vou 1-0-9-7, como número 2, está pronto. Boa, gol 1-0-9-7. Após a rolagem do azul, autorizado a alinhar aqui. Após a rolagem da Zona Lima, tem a 1-0. Voo 1-0-9-7. Controle, boa, tá 3567, cruza 2000 para o 340. Juliette, pode ser o Romeu, controle? Juliette, pode ser o Romeu, controle, Salvador? Realize 360 pela sua esquerda, Juliette, pode ser o Romeu. Tem meu quilo Romeo Oscar? 4.000 por 699. Desça para 4.000 pés. Confirma isso? 1-0-4. 1-0-4, 4.000, 699. Ok, realize 360 devido ao tráfego já na curta final da pista 17. 360 pela esquerda, Juliette Hotel Romeo. Positivo, realize 360 da presente posição. Solitário 3567, cruza 5.000 para 340. Tá 3567, da presente assuma navegação, foi na proa de Elefa. Na proa de Elefa, o TAN 3567. Patrulho, pulo Rafa, tá na zona do Quimplo para o sul. Pelo Romeu Oscar, foi direto, Serra Delta, Lima Oscar, quilo Romeu Oscar. Por favor, até o farol da barra. Ok, gente, mantém então o litoral sul até o farol da barra. Para o farol, pulando a 7 Hotel Romeo, chame torre 1118 decimal 95. Correta, Azul Correia 918, retoma navegação, proa Serra Via 366, descendo para 2.500 pés, ajustou o altímetro no 014. Leste até o meu, seu número 2 para pouso e pistão no 7, reduzindo a medida do possível para evitar um 360 e aguarde instruções de pouso. Cheque para qual parte após o meu? Agora mapa. 99. Isso é para 2.500 pés, ajustou o altímetro no 014 e foi uma passagem de Serra Via 366, azul 69 no 8. Paciente, 69 no 8. Controle Salvador, azul 41 no 8, boa tarde. Azul 41 no 8, contato radar, suba via para o nível 360, saída Arbo 1. Arbo 1 via ao 360, 41 no 8. Autorizado, entra no 30 graus, fica 10 nós. Azul 4118, vetoração para evitar tráfego, curva à esquerda, proa 210. Após a decolagem, deverá ter proa até 4 mil pés. Manda então direita e arbo. Até a proa até 4 mil, zero. Ventou no 40 graus, 19, livre decolagem, pistão no zero. Vou no 097. Iniciando, vou no 097. Tem o tráfego de esquerda. Controle de montão do Lute, 5 mil, solicita prosseguir, está com referência. Gente, desça para 2.500 pés, estou altímetro no 04, Fábio Bastão, Serra Via 366, Lima, Hotel Zulu. 2.500, Hotel Zulu. 4.118, já livrou o tráfego, pode voar Arbo? Oi, Elefa, 4.118. Elefa, 4.118, obrigado. Passou 366, 6.998. Complete a aproximação, chame torre, 1.118, decimal 95, com pouso. 1.895, 6.998. Pro Salvador, Eco Juliette, Eco. Eco Juliette, Eco, prossiga. Solicito curva pela direita para a proa 293. Autorizado, curva à direita, proa 293. Grato, Eco. Bruno 097, aos 21, chama no 20.8, boa viagem. Um abraço, Eco, tudo de bom. Salvador, boa tarde, eu vou 1097, passando 1500. Bruno 097, mantenha a proa até 4 mil pés, quando curvará à direita no perfil da saída Arbo. 4 mil Arbo, gente. Controle, o Rafa passou para a nova Saradá, solicita tocar para bolsa por oficina. Somente vou direto destino, aguardando para subir. Passarinho mesmo. Mike, Juliette, Mike, é só identificação, autorizado chegada a mar e desça via para o nível 060. Estou o time, estou no 014, vigilância. Desce via para o 060, no 014, Mike, Juliette, Mike, chegada a mar. Salvador, boa tarde, passageiro 2231, ponto de espera da 10 está pronto. Boa tarde, passageiro, mantenha o ponto de espera, tem a Embraer da zona final. Mantenha o ponto de espera 2231. Simo vento, faz o 6919. 130 graus, 11 nós. 1060 com 11, 6919 graus. Direi condições de liberar a velocidade para o Mike Mike. Autorizado, até Mari. Autorizado, liberou a velocidade até Mari, Mike Mike. Páscoa, sou para 2.500 pés, quilômetro meia hora. Passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 126.8, alterno 26.0, boa viagem. 1268, 1260, 3567. 1288, 1288, 3567. Atingir Duna, já avisou o Paquista, o Limão até o Zulu. Vai passando o Serra Viu 366, ou Duna. Passará Duna, até o Zulu. Ok, então condições de fazer procedimento NDB Zulu, Limão até o Zulu? Quando em contato com a torre, solicite o cancelamento, prosseguir bate pela dita pistão A7. Informe interceptando, magnética 1101 do NDB Zulu. Reportará. Autorizado táxi, chame na Oscar, patrulha. Pedro 2231, autorizado alinhar e decolar. Pistão no 021 40 graus com 11 nós. Ali decola 10, passarei 2231. Duna, Lima até o Zulu. Lima até o Zulu, contato visual com a pistão a zero. Afirmativo. Cabe torre 1118 decimal 95, bom pouso. 18.95. Torre o Papatango, Lima até o Zulu. Patrulha, decola com o Pronaz, confirme. Tem livre decolagem com o Pronaz, patrulha na zero. Ventando a 50 graus, 2 nós. Quem chamou a torre? Papa Tango, Lima até o Zulu. Lima até o Zulu, prossiga. Visual Papista solicita pouso na 17. Gente, Lima até o Zulu. Está seguindo o instrumento visual? Visual. Viagem. 288-260-418, bom dia. Tá, fora solo, patrulha. Pode esperar a próxima. Na 13-4, autorizado alinhar e manter. Pistão 97, 1-0. Alinha e manter na 1-0, 13-4. A 0, de close 27. Aguarde transferência de comunicações. Aguarde a transferência, patrulha 1-0. Passa nível 160, chame agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterno 260, boa viagem. 28-260, boa. Autorizado cruzamento, vai estacionar por caixa livre, Oscar, por favor. Passarido 2231, recuo aos 28, curva à esquerda, autorizado iniciar o perfil da Momo. Chame no 20-8, controle. Boa viagem. Controle 208, esquerda, perfil Momo. Ah, boa tarde, 230, 131. Pica após rotatório, formando visual com aeródromo. Chame pronto para o táxi, Juliette, meu. Controle, Salvador, passaria do 2231? 2231. Após 2000, curva à esquerda pro radial 340 BR Salvador. Sete, tá passando 2000 pés, esquerda radial 340 Salvador, 2231. Taxi Leste, Romeu. Chama no ponto de espera, taxiway, Romeu. De Momo. 7 por 15 milhas, afastou de Momo. Está autorizado a subida sem restrições até o 160? Autorizado. 7 sem restrições até o 160, 2231. Perfeito, saída. Já entra a vez no pé. Silhete Mike, desça para o nível 050. Nível 050, Mike, Silhete Mike. O controle, autoriza o Mike, Silhete Mike, voar direto 366. Tá, voa na proa do serviço 366, Mike, Silhete Mike. Voa na proa do 366, Mike, Silhete Mike. Eco, Juliette, Eco, mantenha presente proa, aguardando para a curva. Então, Eco Dona Weber. Eco Zona Weber, contato radar 59 milhas do Oeste Salvador. Mantenha referências visuais. Ajustou o time, tornozelo no 4. Vou direto para o farol de Itapuã. Eco Zona Weber. Desça para 4.500 pés, Eco Zona Weber. Mike Juliette, Mike, desça para 2.500 pés, o Stout time, turno 0 no 4, informe passando o serviço 366. 2.500 pés, turno 0 no 4, reportará passando 366, Mike Juliette, Mike. Curva à direita na 340-2231. Zulu para torre, intensidade 2. Vitor e Juliette, mantendo 1.500 pés, estou o time, estou no 04, informe passando o Paripe. Zulu, 0 graus, 10 nós. Aguarde mais algum instante para curvar. Nero manter, pista no 7. No 4-3-2, 1-0-8, boa viagem. 1-0-8, obrigado. Patrulha, 1-0, agora sai com o controle, 1-2-0, decimal 8, até a volta. Salvador, Xané 6314. Xané 6314, contato radar. Da presente curva à esquerda, voe na proa 340. Esquerda, proa 340, 6314. Juliette Eco, curva à esquerda, autorizado voar na proa desejada. Zero, prossiga. Aos 11 nós, autorizado a decolar pista no 7, papá, bilhete, papá. Canada, agora, outra, para capô, por favor. Oi, bilhete, câmbio, bom voo. Litoral Sul, Juliette Hotel Romeu. Controle, é possível 6394 da presente voar Neném? Aguarde, 6394. Manda. Guardião, zero, não prossiga. Michel Partag, Bosta Maquinha aqui. Juliette Papá, chame o controle, 120.8, bom voo. 120.8, Papá, Juliette Papá. Petrolina da presente. Direto Petrolina 320, 6314. Eco Delta Fox, atente, informe rotatória. Controle Salvador, muito boa tarde. É o Papá Romeu, Papá Juliette Papá, decolado na sua escuta. Mateus 2231, dá presente, vou direto Barreiras, 2231. Direto Barreiras, 2231. Papá Juliette Papá, Litoral Sul, 1000 pés. Litoral Sul, vai manter um no 1000 pés, o Papá Juliette Papá. Visual Golo 7, o Eco Delta Fox. Gente, agora transmite de comunicações, Eco Delta Fox. Controle Salvador, Mike Juliette Mike, passando a Serra Vitor 366. Mike Juliette Mike, complete aproximação, chame torre, 118.95, bom pouso. Complete, chama torre 295, Mike Juliette Mike. E chama 120.8, controle de boa viagem. 5521, vai chamar 1208-6355. Uma boa. Controle Salvador, Mike Juliette Mike, passando a Serra Vitor 366. Boa, Golo 620, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 140 graus, contagem 9. Ali, decola, dá 10, Gol. Sr. Salvador, uma boa tarde, Xanero 6355, na saída da EL. 6355, contato radar sul para o nível 360, perfil da EL. 360 da EL. Xanero 6314, forma tráfego, posição de 10 horas, 9 milhas, rumo oeste, mantendo cruzando nível 100 para o nível 160, na nave AT-72. 7314. Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, Sam Torre, 118.95, bom pouso. Graças. Gente, o Juliette Hotel Romeu desça para 4 mil pés, estou time com 904, vou em pelo. Vitor e Juliette, vou na proa da rotatória, Vitor e Juliette. Pode valer do 6355, controle. Foi Leda, 6355. Leda, 6355. Tá rimado, Eco Delta Fox. Tá no Eco Delta Fox. Reporte a intercepção nacional. Fox, 360 pela esquerda. Frequência para 1, 2, 3, 4, 5, avaliações com os tráfegos locais, direto ao teu Romeu. Papá Romeu, Mike Juliette, Mike, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus com 10 nós. Pouso autorizado, pista no zero, Mike Juliette, Mike. Pista no zero, 1, 4. Papá, Juliette Papá, autoriza na presente, proa direto Vera Cruz. Vou direto Vera Cruz. Bora direto Vera Cruz, o Papá, Juliette Papá. Controle, o Gol 620, decolou. Juliette Papá, Papá Juliette Papá. Parou no 1510, o Papá Juliette Papá. Uma 620, contato radar, suba via. Trimble 370, perfil Puka. Puka via, parado. Antônio Juliette, voe rotatória. Está na zona rotatória e desloca o campo, fica aqui, Juliette. Cliente, aguarde para ver se começa as comunicações. Estimação, aguarde pista livre, eco, data posse. Nossa. Luiz Kikilo Zulo, livre de decolar, pista no 7, 21 a 50 graus, 10 nós. Nível 1180, chama agora o centro Recife, frequência 12685 alterna 125 decimal 45, boa viagem. 2685 decimal 45, cadeira na quadrilha. Controle, papá, Juliette Papá, tá passando o farol da barra, vai fazer coordenação livre com a Juliette Hotel Romeu lá em Veracruz. Positivo, mantenha no 1500 pés, frequência livre para conexão com os tráfegos locais. Papá, Juliette Papá. Muito grato, papá, Juliette Papá, mantendo 1500 pés, bom canal. Vitor e Juliette, chame agora a torre, 118 decimal 95, bom pouso. 85, Eco Delta Fox, pouso autorizado, pistão no 7, 21 a 40 graus, 10 nós. Lê pouso no 7, Fox. Boa tarde, eu passo a câmera. Chega curta final, pistão no 7, 21 a 40 graus com 10. Na curta, pistão no 7, Juliette, separação. Kikilo Zulis, 1208, até volta lá. 208, abração. Kikilo Zulis. Cruzado Texas, como é que é? Chame no ponto de barco. Zulu, sobrematei 1500 pés, litoral sul. Autoridade de acimento 2500, senhor. Sim, 2500? Sim. Presidente, mantenha inicialmente 1500 pés da presente voo em Cairo. Aguarde para subir. Quilo, Zulu. Vai acender até 1500, aguardar para a sessão na prova de quilo de Chaveling. Juliette Alfa Romeo, desça para 2000 pés, ajusta o time 104, informe interceptando a magnética 101 do NDB Zulu. Assim é tudo, vai autorizar o Bucuba para 2000 pés, o Juliette Romeo está para interceptando o 101 do NDB. Romeu, intenção de pouso na pista 1-0 ou na 7? 1-4, se possível, o Juliette Romeu. Intenção de pouso, posso ficar as regras de voo? Sim, sim. Todos os motores também, o Juliette Romeu. A intenção de modificar as regras de voo da presente posição? Sim, facilitar sim, o Juliette Romeu, a posição. O senhor será o número 2, correção, número 3 para pouso na pista 17. Devido à aeronave Eco Zulu 90 com transporte de enfermo, será, entrará na sua frente, ok? Regra de voo modificada, Zulu 843, desça para 2500 pés inicialmente, realize 360 pela sua esquerda. Sim, na firma, então, vai avançar na resposta 2500 pés, para realizar 360 para a minha esquerda, o Juliette Romeu. Controle Salvador, Eco Juliette Eco. Juliette Alfa Romeo corrigindo. Está presente, foi pro leste, para encaixar na curta final, pro leste, da flor final da pista 17. Está voando pro leste para posicionar na frente do Juliette Salvador. Controle Salvador, Eco Juliette Eco. Diga. Solicito curva direita para término de missão, senhor. E curva direita e pouso final? Afirmativo, senhor. Okay, inicialmente o senhor vai agora curvar proa sul, na proa sul, aguardando para ser vetorado. Positivo, proa sul, Eco Juliette Eco. Leve a intenção de pouso pistão 7, confirme. Vamos no novembro e reduz a velocidade para 1.950 nós. Reduzindo para 1.950. Estamos lá para o desce para 1.500 pés, Juliette Alfa Romeo. 1.500, Romeo. Romeu, chame torre, 118 decimal 95, Juliette Alfa Romeo. Eu vou dar a chance para o lado do Romeu. Primeiro letra de controle, quero pro Eco Juliette Eco. Juliette Eco está mantendo 4.000. 4.300, senhor. Curva à direita, proa 280. Proa 280, grato. Treme 355, passa nível 180, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterando 25 decimal 1, boa viagem. 1620, passa nível 180, chama o centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa viagem. Tem que iniciar curva à direita para levar o eixo? Ok, está autorizado a decolar a pista 71150, grosso 8 mais. 190, desça para o nível 050, chegada à malha, ajuste o altímetro no 04. Nível 50, chegada à malha, 14, 13, 90. Eco 1 novembro, visual com a pista 135. Afirmativo. Eco 1 novembro, na escuta? Oi, 118, decimal 35, bom pouso. Oi, 1 9 8 3 9 5. Os 231, nível 160 a 55 milhas, para oeste de Salvador, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterno 260, boa viagem. 228, obrigado. Controle Salvador, Eco Juliette, Eco. Eco Juliette, aguarde o corretor para a pista 1-0. Senhor, eu gostaria de pista 1 na 7. Ok, será vetorado então para a pista 1 na 7. Grato. Salvador, boa tarde. Sinal 35, chame na curva, Eco do Novembro. Camarada curta, Novembro. Mike, Juliette, Mike, autorizado o cruzamento até o Star, estacionar a frequência livre, agilizando. Agilizando, cruzando, Mike, Juliette, Mike. Leve a 210, só identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060, ajustou o time no 014. Oi, Mari. Eco Juliette, chama o sinal Salvador, frequência 119, decimal 8. Eco Juliette, Eco. Senhor, a presente autoriza a descer para 1.500 pés com pro de farol? Chame final 119 decimal 8, Eco Juliette Eco. 119 decimal 8, Eco Juliette Eco. Azul 2789. Azul 2789, a sua identificação, autorizado chegada a Bonfi, desça para nível 050, estou tímido, estou no 014, vigilante. Bonfi 050, Adama 7. Eco 1 novembro, pouso autorizado, capixeira 35, vento 150 graus com 8 nós. Pouso autorizado, 90. Eco Zulu 90, curta final. Foi autorizado, Eco Zulu 90, vista 35. Autorizado, marca travado. 19, informe, final 19, decimal 8, Eco Zulu 10. Senhor, ele falou uma ameaça, como é que é aqui? Oscar Mike Yankee, prossiga direto Manati. Direto Manati, na 1500 pés, passará a livrar o CTR, Oscar Mike Yankee. Tony transponde. Botango Eco Juliette Eco, controle. Oscar Mike Yankee. 0235, Oscar Mike Yankee. Abreviar sua trajetória, você tá me ouvindo bem, né? Afirmativo, senhor, 5/5, Pro 40 para 2000, Eco Juliette Eco. Positivo, vou encurtar sua trajetória para pousar visual na pista 17, câmbio. Afirmativo, encurtando para pista 17, grato. 12 de novembro, no corte de frequência livre. Fox Tango Bravo, após o naval ingressar no pátio, está livre, tá? Que chame na papá. Firmo, Juliette Alfa Romeo, chame na curta final, pista no 7. Ativo autorizado, vai chamar na curta da 7, Alfa Romeo. Bruno, 69 autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 1,40 graus, 8 trans. Autorizado, alinhar e decolar, na 1,0, gol 1,69. Juliette Eco, voo visual na proa 0,620. 0,60, visual Eco, Juliette Eco. Positivo. Salvador, 3835, para a cabeceira 1-0, pronto. 3835, apoio a rolar indo Boeing da Gol, autorizado, linha e manter, pista 1-0. Para o 3809 da Gol, alinha e manter a cabeceira 1-0, 3835. Gente, mantenha o ponto de espera. 09 na condição. Ao atingir, mantenha 2000 pés. Afirmativo, atingindo bateria 2000 para 070, senhor. Juliette Alfa Romeo, pouso autorizada, pista 17, vento 130 graus com 8 nós. Pouso autorizado na 7, Juliette Alfa Romeo. Qual parte após? Pátio 5. Eficiente. Mantém 2000 pés. Positivo, o senhor vai manter no máximo 30 segundos para continuar a descida. Positivo, senhor. Doutor? Extremamente gratificante. O senhor está autorizado a prosseguir no seu voo para pouso na pista 17, agora chamando a torre na frequência de 11895, até uma próxima oportunidade. Chefe, obrigado demais. 11895, Eco Juliette Eco. Boa tarde, Eco Juliette Eco. Chame na final 17, estabilizado. Botar na final, estabilizado, baixado, travado, Eco Juliette Eco. Salvador, é o voo 169, boa tarde. Voo 169, contato radar decolar e suba via para o nível 360, perfil da EL. Via para o 360 da EL, voo 169. Alfa Romeo, solo 5-3, libera a esquerda na Quebec, aguarde instruções. Afirmativo, tá ligando agora à esquerda, o espectro agora. Gol, tá, 3835, autorizado a decolar, pista no 0, ventando a 50 graus, 8 nós. Eco Juliette Eco, pouso autorizado, pistão no 7, ventando a 50 graus, 8 nós. Eco Juliette Eco. Qual pátio após? Pátio pra pátio, senhor. Backtrack e aguarde instruções. Vai, vai backtrack agora. Corrigou, voo 90 no 7, ponto 0 no 0 só. Voo 90 no 7, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Vai, não tem no 0, no 0 no 7. Juliette Eco, após o pouso, siga em frente e libere na última esquerda. Positivo, após o pouso, libere na última esquerda, Eco. Júlio, após o tráfego que pousa, autorizado a alinhar e manter, pista no 7. Tá 3835, decolou 55 no 208, controle. 208, controle. Siga aqui no Romeu Oscar. Para 3.500 pés, acione é código padrão, hoje estou tímido no 0 no 4. Comandante 3235, decolagem 150, cobrando à direita. 3235, contato radar, subo nível 360, saída. Saída da El. Daniel, autoriza voar Daniel, da presente, 3835. Autorizado, voar Daniel. Daniel, da presente, 3835. Fala, meu rotatório, Juliette, até o Romeu. Pode voar 362-0, reduz a velocidade para 180 nós. Da presente, voe na proa do Servito 366, desce inicialmente para 4.000 pés. Mike chame na Quebec. Vitor Índia Juliette autorizado a decolar pistão 7, vento 1,60 graus com 9 nós. Acione chame para Fox Eco Serra. Fox Tango Bravo autorizado, ingresso a porta inédito, pronto, pista na 7. Jet Alfa Romeo após o tráfego saída da Papá, autorizado seguir até a aérea, está a funcionar a frequência livre. Jet Alfa Romeo, quando na final, faça um 360 pela esquerda e reporte a interceptada. Gol 90 no 7 e papatando Vitorinho e Juliette. Chamem o controle 120 decimal 8. 208, grato, então abraço, Juliette. 208. Controle, gol 90 no 7. 0 no 7, contato radar decolar, suba via para o nível 360, saída da El. Saída da El via 360, gol 90 no 7. Falou muito boa tarde, está 3190, uma milha do Serra 2372, vai travar. Boa tarde, está 3190, vento 160 graus com 8 nós, pouso autorizado, pista 90. Dizer pouso, 3, 7, 5, coração 3190. Vamos lá. informar a final, você tá 360. Completou ou vai iniciar? Vai iniciar. Gente, após reintercepção, 360 pela esquerda. Uhum. Estão 3190 para informação ao tráfego. À esquerda da cabeça 190 para pouso na pista auxiliar, não vai interferir com a sua aproximação. Esquerda, 3190. 0, controle Salvador. Você segue pra Bata, não é isso? Bravo. Confirme se tem condições de aeronave ingressando na Taxi Romeu à sua direita. Tem uma Taxi à sua direita, Taxi Romeu. Funciona esta posição, é possível que a aeronave ingresse nessa Taxi? 0, confirme posição. Está na pista, que está na taxiway à frente. Juliette de Eco, autorizado, ingresso na pista, informe livrando no Pátio da Bata. Mas tem aeronave na final da pista principal. Ele vai ter que aguardar de qualquer forma. Ingresso e informe livrando. Agilize, se possível. Ah, 2500 direto de garoto? Somente mantenha 1500, aguardando para subir. 500 direto, agora. Poderia confirmar para o gol 1169 a frequência do centro, por favor? 1169, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 10. 2835, 2510, obrigado. Complete a aproximação, chame Turri, 1118, decimal 95, bom pouso, chame 6210. 2279, bom trabalho. 2789, desça para 2510. Altímetro 904, informe bastante serviço, 366. 2500, sem falar, 366. Brasília Force 2591, fly ahead e tap position. Juliette Ferromeu, tem uma aeronave alinhada na pista. Então, complete a curva pela direita e reporte a interceptação da sala. Exata, agora para a direita aqui. Atalho, está 3145, mantenha ponto de espera. Até o passado, está 3145. Fox Tango Bravo, inicia de imediato. Ventona 50 graus com 10 nós, autorizado a decolar, pista na 7. 6210, me escuta? Escuta. 6210, tá na escuta? Na escuta. Um tráfego à sua esquerda, mantendo espera para pouso na pista auxiliar, não vai interferir com a sua aproximação. Agora em pista livre. Vamos ver. 3190, solo 02, chama 121, decimal 1. 121, 190. 1210. Tá com Juliette Eco, frequência livre estacionada. Juliette Ferromeu intercepte a final novamente, aguardando a passagem do apoio da Avianca e aguarde instruções para pouso. Está recebendo, está recebendo, grato. Zero livre, pouso autorizado. Frequência livre. Fox Eco Serra, acione e chame pronto para o táxi. Não compreendeu a passagem. Radar, tudo para o nível 400, saída Arbor 1. 400, saída Arbor 1. Fox Tango Bravo. 366, azul 2789. Azul 2789, complete a aproximação, chame Turri, 1118, decimal 35, bom pouso, correção, 11895. 1895, obrigado. E azul 2789. Azul 2789, reporta passando Sierra Vitor 372, ventando 50 graus com 89. Reportarado Sierra Vitor 372. Então 3145, autorizado alinhar e manter, pista na 0, agilizado. É, mantendo 3-0, da 3-1-4-5. Oi, Salvador, papapá, Juliette, Alfa Romeo. Siga, Alfa Romeo. O Juliette Alfa Romeo solicita a desvaga, está sem vaga na parte. Tá bom, chame na papai, Juliette Alfa Romeo. Okay. você acha pra contar com a fase de Delta Tom? Fala do Tupas, na conta final, Cuba, 17-14. Na fase do solo, Delta Tom, você passa pra Delta Tom. Gente, tá livre. Correção, azul 4206, sua identificação autorizada chegada a mar e desce inicialmente para o nível 070. Estou o time, estou no 014. Identificou inicialmente o 070 como 014. Hugo para 2.500 pés, Vitor e Juliette. 1907, passa nível 180, chama o centro Recife, frequência 128.35, antena 125.1, boa viagem. 12835, antena 1251, Recife, volta 907, boa tarde, bom feriado. Brasília Force 591, distance 4000 feet, Donate 1014. This is 4,000 feet, Brazilian Force 2591. Deixa eu levar meu abraço. Fly heading Serra Vito 360. Thank you for now, right Serra Vito 360, 591. Sou de Fortaleza, tá 3145, boa tarde, professor Adel. 3145, contato radar decolar, super nível 360, perfil da El. Perfil da El, 350, 360, tá 3145. Está 3045, trazeria por ele, Leda, ou da? Zona 45? Meu irmão. Foi Leda. Leda na prova, obrigado. Até 2500 pés, pode usar com... Pessoal, o Vitor e Juliette, 20 milhas fora, modifico frequência para 2345, conexões com o tráfego local. Passar o Golfo, Vitor Juliette. 2591, distance to 2500 feet, report is over Serra Vitro 360. 2500 feet, com. Foto Sango Bravo, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 128.8, alterno 26.0, boa viagem. 288.260, chama o centro. Azul 4206, desça para o nível 050. 050-4206. A vida desça para o nível 060. Over 366 to 591. Roger, Brasília, Fox 2591, complete approach. Contact now Salvador Tower 118.95. 118.95, thank you, 2591. Controle 1, 10.08, meu voo. 10.08, grato. Tower Brasília, Fox 2591. Brasília, Fox 2591, continue approach. Fortune Sierra Victor 372. Com o Sierra Victor 372, 2591. Terra, contato do radar, topo nível 200, via saída dial. 200, pra Copa Gol, saída Coral. Dael, depois Coral. Dael, Coral. Dael, Coral. Ok, grato. Air Force 2591, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 0 degrees knots. Clear to land, runway 10, 2591. Azul 4206 vai cruzando o Vatio 050, totalmente visual no setor. Azul 4206, após estar terça para 2500 pés, foi na Pro do Serviço 366 e vai passando mesmo. Ajustar o altímetro no 014. Após estar 2500, Serra Victor 366, informaremos passando lá de azul. Desça para o nível 050, Whisky Vitor e Lima Vitor. Positivo, Whisky Lima Vitor, agradeço pela colaboração. Informa a aeronave que após cruzar 4.000 pés, poderá modificar a frequência para 1, 2, 3, 4, 5 para coordenações com os tráfegos do local, ok? Temos nenhuma aeronave conhecida da aeronave Serra Oscar Juliette até Cairu, ok? Serra Azul 6909. Brazilian Air Force 2591 on the ground 213. Vacate runway 3RI, send com ground. 2 guys, vacate ground. Vacate runway.